Salvador, o 4062, está quitando um pequeno desvio aqui direito, vem informar retornando. Faz desvio de Duna, autorizado final do procedimento, azul 4062. Desvio Duna, 4062. Alteno 2526, chame Recife agora, frequência 288, alteno 26 decimal 0, alteno 2526. 288, alteno 4062, complete final do procedimento, chame torre 1895. 395, 8062. Sou Salvador, boa noite, 4062 azul. Boa noite. Porta visual com campo, altímetro no 0, no 6. Porta visual, 4062. 0662, pouso autorizado. Pista no zero, pista molhada, altímetro no zero no meia. O vento 180 graus com 08 nós. Autorizado, pouso azul 4062. Boa noite, Eco Zulu November, prossiga para o setor de Itapuã, reporte para a descida, ajuste no zero no meia, pista em uso previsto no zero, Eco Zulu November. Tony, identificação está 60 milhas sul de Salvador, vigilância Eco Zulu November. Para onde se entra com essa Zulu November? Saudando o Sun Michael Hotel Alpha. Yes, Sun Michael Hotel Alpha, prossiga. Até a próxima, autorização para reboque da posição número 4 do Pachuno até a moto número 12 do Pachuno. Autorizado, reporte ao término. Ok, reporte ao término, Michael Hotel Alpha. A Cozumel Leve é chave igual. A Cozumel Leve é 8, decimal 95. 8, 9, 5, para o Salvador, graças, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, para passar agora a Cozumel Leve é 0 graus. Ativo Cozumel Leve, o vento no 9, 0 graus, com 0,5 nós, altímetro no 0, no 6, intenciona pouso na 1, no 7 ou na 3, 5. Curta final para pouso, é Cruzeiro Novembro. Câmara curta final para pouso, é Cruzeiro Novembro. Na final, baixada e travada. Livre pouso, pista 35, vento 190 graus com 0,5 nós. Autorizado pouso, Arcos 190. Solo 55, vai estacionar ali frequência, boa noite, Jacos 9. 3170, deixa para nível de voo 050, que é negar no 096. Vai 3170. Confirmando 14, não está chovendo, Salvador para visual. Visão 70, autorizado por 2000 pés. Que é legal no 096, reposto estabilizado no localizador. Madona, Autorizada autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 016. 130, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Autorizado a final do ILS X-Ray, 3170, forma análise fabricada. Siga 4216. Eu teria um constante agora aqui, tá, senhora? Pra tirar uma informação bem próxima aqui à posição amarela. Livre 4216, adianta para 3.000 pés, é o número 2 na aproximação, que é legal no 0.6. Ok, adianta para 3.000 pés, livre pro TAP azul 4216. Salvador, bom dia, tá 3520, transfere para Delta. 3520, autorizada a chegada Mar e Deus, inicialmente para nível de voo no 30, que negar no 0.6. 3520, autorizado ETAP. Nome ETAP, 3520. Cinco desça para nível de voo 060. 31 no 70, completo de aproximação, chama a torre 198, decimal 95. 1895 para 31 70. Azul 4296, desça para 2000 pés, autorizado a sinal do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado a sinal do LS X-Ray, reporte estabilizado, azul 4296. 010 no meio. Levantará quando baixar, para baixar, 3171. Rota 3170, está passando o IDSR com o trem embaixado. É isso, checado. Cessna 3170, pouso autorizado, pistão no zero. Vento 1,70 graus com 0,8 nós. Altímetro no zero no meia. Cessna 3170, pouso 3170. Estamos com uma pequena chuva aqui nessa posição. Aí na pista ainda não chegou, né? A pista está úmida. Tá ok. Desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Azul 4296, completo de aproximação, chama a torre 198, decimal 95. Chama a torre agora 198, grato, azul 4296. Azul 4216, localizador. Reporte Azul 4216, reporte baixado e travado, altímetro no zero, no meia. Reporte baixado e travado, Azul 4216. 3170, solo 13, na direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 219, tem uma boa noite, da 3170. Salvador, boa noite, tá 3170. Boa, tá 3170 Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette pro 05, tá 3170. Baixou e travou, azul 42196. 42196, pouso autorizado, pistão no zero, vento no meia, 0 graus com 08 nós. Altímetro no zero, no meia, está úmido. Autorizado pouso, 10, azul 42196. Azul no meia, Sol Azul no 7, à direita prossegue, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 03. 3 na sua escuta, Alfa Juliette, portão 03, Azul 346. Estabilizado no ILS, tá 3520. 3520, chame a torre no 8.95. 895 até amanhã, 3520. Salvador, muito bom dia, tá 3520, passa sempre a baixar travado. 3520, pouso autorizado, pistão no zero, o vento no 50 graus com 08 nós, altímetro no zero no meia, pista úmida. 7, 3520, pouso na pista 10. Zero, Solos 24, a direita prossegue na minha escuta via Alfa e Juliette, portão 04. Escuta Alfa e Juliette, portão 04, 3520.